dia. Sem medo de errar. Crime é o crime, eu não posso errar. Sem medo de errar, sem medo de errar. Começou um filme, então vem, me filma. Sem medo de errar. Break na rima, não dei rei. Maluco, eu voltei. Zé Povinho atrasalado, já pensou que era rei. Não sobe, desce, cresce, aparece. Vida de paga pau, aí ladrão, me esquece. Desce o morro se achando o bala, mas lá na área é tirado como mala. Que farsa, vivi dizendo aquilo que não vive. Um, dois, na mentira desse jeito eu dou 20. Talibo é melhor, fica na moral. Se os homens enquadrar, não, não vou me dar mal. A ficha tá limpo, DVC. Nada consta do flagrante do Loki. Não sobrou nem a ponta nessa fita, não me ligo. Mano, nada contra. Se fosse do contrário, o bicho pega, mete bronca. Ronca, cochila na ideia dos mané. Vagabundo filma tudo, tira a copa e dá no pé, Zé. Vida de gente honesta é difícil, mas se atravessar na ideia é aquilo. Toma couro dos patrício, vira mãe de cela. Se pagar de cagueta, já era da brecha. Linguagem da rua, espera de boa. Não se envolve com a Eva, a mina de responsa. Hoje roda a banca, perdeu o valor, perdeu a confiança, engravidou do maluquinho. Desandado, morre de amores, da cela pro barraco. Retrato rimado, o gueto não é filme. Em frente ao meu portão, inspirado pelo crime. Noiado, estirado, vendo eclipse do sol. Bola na seda e tomando metanol. Cê tava pego no país do Fidel. Regime militar ou ataque Israel. O crime é o crime, eu não posso errar. Sem medo de errar, sem medo de errar. Começou um filme, então vem, me filma. Sem medo de errar. Crime é o crime, eu não posso errar. Sem medo de errar, sem medo de errar. Começou um filme, então vem, me filma. Sem medo de errar. Fogo, a bomba vai falhar. Molharam o pavio, não explodiu. É, me causa raiva, cachorro em mês de agosto. Estratégia, reduzir. Me diz o que é ser louco, aí parceiro, veja três. Dólar, um real, confere o troco, toma baque. Xeracal, importado, engravatado, escoltado pela FAB. Laranja, avião, não tão de viagem. Se joga agora, se não a chapa esquenta. Moleque louco, queima mais que pimenta. Sabota meu parceiro, dá um toque pro indivíduo. Rap é compromisso, por isso eu tô vivo. Fita dominada, já liguei com os parceiro. Rola lá na goma, rola som o dia inteiro. Na produção eu trinco, na rima tá limpo. Viciado nas batidas do Dre explosivo. Enquanto rola o som, alguém morre. Não quis ouvir, acabou, sofre. Vida periférica é buraco de asfalto. Fica ligeiro na pista ou vai pro saco. Crime é o crime, eu não posso errar. Sem medo de errar, sem medo de errar. Começou um filme, então vem, me filma. Sem medo de errar. Sem medo de errar, sem medo de errar. Começou um filme, então vem, me filma. Sem medo de errar. Aí, aqui é família Mega Soul, mano. BKL, DJZ, WQ, Colapso DC, ha. Sente o flow. Sem medo de errar, escrevendo certo, por linhas tortas, câmera e luz, eu entro em cena. Se estou em ação, ninguém me corta. MC Slim, fazendo valer muito bem suas palavras, não devo nada pra ninguém. Por isso que não fico de conversa fiada. Rimas bem diferenciadas pra não ficar só na mesmice. Eu sei que errar é humano, mas continuar errando, mano, isso é burrice. Sem tolice, não faço um pano pra nenhum otário. Pode falar que eu te escuto, mas não caio mais no conto do vigário. Comentário é que deu tanta mancada que tá prêmio seu pescoço. Você é uma mistura de Forrest Gump com aquele filme lá, o mentiroso. A vida não é filme, erro no crime não são as. Aceito se rap é som de ladrão, essa junção então é um crime perfeito. Eu faço sempre bem feito para nunca voltar atrás. Você diz que faz e acontece, quando algo acontece você nada faz. Fala demais, mas suas ideias são todas patéticas. Malandro você só se for malandro humorista, pois sua paga é de comédia. Minha meta é fazer a coisa certa, então por favor me respeite. Sei bem onde piso, pois muitos querem puxar o meu tapete. Sei que nem sempre estou certo, mas é melhor tomar cuidado. Pois a única vez que eu errei foi quando eu pensei que estava errado. Vou na responsa do microfone, do ritmo e da poesia. Rimando sem escrever pra não haver erro na ortografia. Finalizar, abre aspas, slim, rimografia e Jamal. Fecha aspas, hip hop, sem medo de raiz. Ponto final, final, final, final, final, sem medo de errar. Final, final, final, sem medo de errar.